anjos verdes antes, ele vem me conduzir, e nas relvas abundantes vou descanso então fruir, e nas relvas abundantes vou descanso então. Mansamente mediar rubas águas cristalinas que me vão me sedentar por veredas da justiça, prazeroso me conduz e depois da dura lisa vou gozar a eterna luz. E seda morte o vale escuro, traz-me aperto ao coração, caminhando vou seguro, apoiado em seu bordão. Na presença de inimigos eu terei da salvação, um banquete com amigos, com Jesus meu velho irmão, um banquete com amigos, com Jesus meu velho irmão. Olho santo derramado, a cabeça vem vai meu cálice transbordando, por grandioso bem fruir. Certamente que a bondade sempre é.